No início dessa semana, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual emitiram uma recomendação que, na data de ontem, foi aceita na integralidade pelo Comitê de Gerenciamento dessa crise aqui em Uberlândia. O comitê é formado pelo município e por diversos componentes de órgãos públicos na cidade. Pois bem, uma das grandes medidas que se tem é a suspensão das atividades escolares. E isso efetivamente vai impactar na economia familiar, porque o número de pessoas ao longo do dia vai aumentar na utilização de água e energia elétrica. E em função disso, isso impactando, pode ser que as tarifas serão modificadas. E dessa forma, o usuário não conseguirá pagar na totalidade o faturamento, tanto de água como de energia elétrica. Portanto, o que nós acabamos de recomendar, tanto à CEMIG como ao DEMAI, Departamento de Água e Esgoto, aqui da cidade de Uberlândia, é que se abstenha de fazer o corte, ou seja, a suspensão dos serviços, que pela lei de greve é um serviço que é considerado de natureza essencial. Agora, isso não quer dizer que o DEMAI ou a CEMIG perderão os créditos relativos à utilização da prestação de serviço realizada. Isso tem que ficar muito claro, porque também eles têm o dever de cobrar por essa prestação de serviço. O sentido da recomendação é tão somente acautelar o núcleo familiar e a economia familiar.